seguir tráfego na sua posição agora de 3 horas, 8, correção, 2 horas, correção, 11 horas, 9 milhas. Está próximo ao marcador externo com 1,80 nós de grau de speed. É um Airbus 318 da Avianca. Ciente para 2000, reporte estabilizado, está com o tráfego no TICAS, o 5626 reduzindo. Autorizado, Índia e Alfa, teu ponto de espera da 10, lá torre 18.95, ajuste 10 no 5. Bem-vindo, teu ponto de espera 18.95, boa tarde. Fora da barra, Quebec. O Schneider 6320, pista livre autorizada, pouso, vento 1 centena no 629, ajuste no 05. Entre pouso, 6320. Fábio Taxi, seu gol 1333, 119 a bordo, 4 horas de autonomia, Alterna Galeão. Está presente Leda, após Leda Brito. 360, está presente Leda, após Leda Brito. Bom, 204. 1895, obrigado. O gol 1924, após Taxi, companhia autorizada, Simtaxi. Salvador, Ultran 3805, Escuta, Ponte 1, autorização, Guarulhos. 340 já aprovado para Guarulhos, aceita? 340-3805. Autorizado Guarulhos, 340, rota conforme o plano, bridge, episilonomia, Bravo Hotel Zulu, decola no zero, curva à direita. No perfil da Dael, Lida, Pós, Lida, voa bridge, intercepta o Zulu no meia, segue conforme. 5571 no código transponder, controle opera 120.8. Só complementando, curva à direita após decolagem. Chame ele quando pronto, 11, para o puxa acionar. 5625, torre 7526. Trip 5625, torre 7526. Torre Salvador, boa tarde, o Trip 5626 no localizador, 4 milhas para o externo. Trip 5626, boa tarde. Complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 1 agora para pouso. Informe a Airbus ingressando para decolagem assim, está autorizado. Vento 1 a centena, 1 no 49, ajuste no 025. Ciente, 6320 no solo ao 05, ao livrar direito, chama o solo no 21 do decimal 9. 320, bem-vindo, prossiga via Alfa, em reporte na Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 924, com 149 a bordo, 2 horas e alterna Salvador. 924, aprovado táxi, via Índia e Alfa, teu ponto de espera está no 0, no ponto de espera torre 18.95, ajuste 1 no 0, 1 no 5. Índia e Alfa, no ponto de espera está no 0, 3295, gol no 924. Salve. Tá 3. 3283, sim, te aguarde. Tá 3193, decola 07, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Saída da EL 3093. Ampla companhia na curta final, a linha mantém. Livre coordenação local, Vitor Mike Quebec chama retorno. Cruzando 2500, possibilidade de voar Leda ou Dael 3193? 3193 autorizado, da presente voar Dael. Voar Dael 3193. Funcionando 6310, desonra o tráfego da Gol, pintura Varig, no táxi. Dando passagem ao mês, ingresso via Juliette, gate 06. Via Juliette, gate 06, obrigado, 6310. Gol no 394, chama Recife agora, no 3325, alterna 1251, no 394. 3325, 1251, no Brasil, na 4, chegada, tenha uma boa tarde. Boa. Trip 526 no solo ao 09, liberar direito no 21 no decimal 9. Direito é 29, obrigado, boa. Boa. Trip 5489, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 a 70 no 62 em março. Autorizado a decolagem, 5489. Troy, gol 333, mas espera pronto. Gol no triplo 3, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 333. Pressão mandando mandar de voo 924, pode ser 9. Voo 924, após o início de decolagem da aeronave da companhia frente ali, mantém. Após a gente mantém, voo 924. Então 383, está autorizado para o espelho de acionamento, chame táxi. Trip 5489, decola Sul 0, controle 120, decimal 8. Ah, 1208, tenha uma boa tarde, 5489. Boa tarde. Salvador, agora 600, posição 2 para o Puxa de Acionamento. Bona 600, número 2, setor aguarde. Doutor Salvador, boa tarde, o 35489. É boa vigilância, subindo ao 200, 5489. 183, confirma o chamado para iniciar o feedback? TAM 3283 é o solo? Prossiga, Paulo. Confirme, por favor, com o estimado para iniciar o pushback. Mais um minuto, deve ter abrido o porão. Paulo, teria uma previsão para o voo 600? 3 anos de decolagem, pista 10, vento 1 centena do 612 é nosso. 3 anos de decolagem, 336. Segundo para o pushback. Já está em cima da onda, 3. 1 no meio, gente, está certo. Boa tarde, Azul 4, 1 no meio. Desce para 3 mil pés. Ajuste no 0, 1 no 4, na via chegada à maré. Vigilância. 3 mil, chegando no 4. 4 mil, 1 no meio. Seja 25, mantém 9 mil na vigilância. Vira. 25, alterno 125, no TAM 3193. 13325, a secundária 1251, seria isso? No 3325, secundária 1251. Obrigado, bom dia. Dia. 308, obrigado. Vai iniciar o putback. Ah, tá, vai iniciar aí. Ah, tá bom. Rodel. Freud Dael 360, 336. Quando 924, 3 horas, decolagem pista 10, vento 1 centena no 612 nosso. Decolagem 10, voo 924. O controle, o 5857 pode voar pro azul externo? Sem referência. Negativo, mantém a chegada, 5857. Gente, tá mantendo. 8, bom voo. 1208, muito obrigado, seu batalha. Paulo Salvador, boa tarde, o Xenia 63 de Matheus. De Maracaju. Estação está guardando, certo? 3, 4. Táxi, da ponte para da pista na 0, via Índia Alfa, no ponte para chamar a torre. 1-9-3-9-5, ajustado, 1-0 no 4. 1600, fazer passagem do TAM. Está autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Está recebendo localizador 857. 857, passadona, completo ILS, chama a torre agora 118-95-5857. 18-95, boa tarde. Boa tarde. 758-57, boa tarde. Boa tarde, objeto 5857. Completa aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 1 para pouso. Vento 1, centena 1629, ajuste 104. 7587. Cópia. Romeu, Romeu, Bravo, Oeste, informação com já. Tango, é número 2 para cópia. Espera, 3283, boa tarde. Condições de alinhar e decolar sem parada, confia. Autorizado ingresso e decolar sem parada, agilizando na medida do possível, vento uma centena no meio do genós. Temos um tráfego 737 passando marcador externo no momento. Sim, está 3, 2, 3. O objeto 5857 completa aproximação em forma de pista livre, informa a aeronave Airbus para decolar sem parada, venta de 90 com 1 no meio do genós. Passou externo, bastante secado, 5857. Papa Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, pronto pra cópia. Meu Bravo, Oscar, autorizado. Uberava, nível de voo 400. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, na saída da árvore, elefa. Após direto forte, após conformar todo o plano. Acena transponder 5033, o controle 120.8. Milhas, 60 milhas. Atingindo o limite, Aracaju. Entra pro 090 por 60 milhas após Aracaju. Gol 1-3-3, chama agora Recife no 3325, alterna 1251. 3-3-8-5-8-5, obrigado. Pode que o protegimento correto para acionamento e táxi é minha torre, 1-8-3-9-5. Vento 090 graus, 1612 é nosso. Ajuste de altímetro 104. Pista livre, tem autorizado o pouso. Deu para o táxi. 0 autorizado, táxi da ponte para da pista na 0, via Índia Alfa, na ponte para Chame a Torre. 1-1-8-9-5, ajustado 1-0-4. Índia Alfa, 1-0-4. Pronto, está com a tirada de. Minha 305 está pronto para a cópia? Está pronto. Sena 6305, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 6, até Bravo até o Zulu, após conformar todo o plano. Nível de voo 360, da cola da pista 1-0, com a primeira curva direita, na saída da Euleda, após Brite. A cena transponder 5024 e o controle 120.8. Autorizado, 5024. cruzado Guarulhos, Zulu 16, até Bravo até o Zulu. Pode conforme rota. 360, Olívia, coluna 10, primeira curva direita. Tael, Leda Bridge, 3450, 24, controle de saída 208. Saneamento 315, atendimento correto. Chame para saneamento. E pushback. Chama. Fala, 600. Pode prosseguir o TAM 3805? 3805, prossiga táxi até a ponte de espera da pista no zero via Pat Wind Alpha. A ponte de espera chama turno, 1895, ajustado no 04. Positivo. Ponte de espera, Índia Alpha, 190, 1895, ajustado no 04. Boa noite, 00, prossiga. É o seguinte, senhoria, da aeronave da aeronave, parada posição 3, pediu para o técnico, todo o ambiente, os pontos todos em volta da aeronave. Nos fez aguardar um monte de tempo sem haver a mínima necessidade, tá? E mesmo após o senhorista falar, ele estava iniciando o pushback quando não estava, e nós estávamos todos os bondes em volta da aeronave, tá? Isso é um pouco antiprofissional. Afirmativo. Inclusive, o senhor pode relatar a postura do colega, assim como nós também podemos, porque infelizmente a gente não tem a visualização da aeronave parada aí em alguns gates. Então a gente inicialmente confia na palavra dos senhores, né? Obrigado igualmente. Uno 600, cruzado alinhado e decolar pista 1-0, vento 090 graus, Uno 612 nós. Carinho decola da 1-0, gol 1-0-0. Oi, Salvador, muito bom dia, da 3805, ponte espera, pista no zero, pronto. 305, bom dia, mantém a ponte para guarde para decolagem. Mantém a ponte espera, guarde, da 3805. Ah. Controle, autorizaria o 3283 voar. Conde, está presente? Conde negativa, posição Conde até o nível 140 do 3283, no passo a passo, Salvador, Aracaju. Ah, positivo, então voando Jamo até o 190, é isso? Afirmativo, após Jamo sim, voa Aracaju. Positivo. De decolagem, vento 090 graus, 1-6-12-9, ajuste no 04. Puca, transição Caju. Atena transponder 5040, controle 120.8. Exato, conforme 3050 Recife, 358. Decorda da sua esquerda, Puca Caju, 5040, transponder 108, motor. Também 142, só confirmando, a rota é Upper Whisky 58. Upper Whisky 58, perfeito. Ana 6142, que está chamando correto. Chama para o pushback e acionamento. 4-4. Posição 04? Ana 6395, estou autorizado para o pushback e acionamento. Chama o táxi. Para a vontade. Azul 41 no meio, pista livre autorizada, pouso 090 graus no 619, ajuste no 04. Livre pouso 41 no meio. Ouro 600, decola 26, controle 120, decimal 8. 208, 600. Para 3805, após a passagem do tráfego, Embraer 190 da Azul, da curva final, ali mantém pista no 0. Tá, 3805, gente, após a passagem do tráfego da Azul, ali mantém pista no 0. Só, agora no 600. No 600, sobe 370, sai da pouca transição Zibar, vigilância. 370 ao nível no perfil da saída autorizada, no 600. Controle, sem querer incomodar o senhor, mas já seria possível o 3283 voar onde? 3283, só confirmando, mantenha a saída. Aguarda voar a Caju. 813. Trip 5489, controle. Na escuta, prossiga. Vai chamar agora Recife, 1260, alterna 1288, 5489. 260-288, grato. Abandono, chamei a 6326. Azul 4116 no sol 28, a livrar direito no 21 no decimal 9. Oliver 219. Táxi, Oceania 6315. Nós somos 131, temos 4, alternamos. Daniel. Oceania 6315, autorizado o táxi da Ponte Espera da pista no zero, via Índia Alfa, no Ponte Espera Chime Torre. 118, decimal 95, ajustado, 10-14. 14 agora, livre táxi, Índia Alfa, lá 1895, boa tarde, tá? Alô Salvador, boa tarde, Azul 4, Uno, Uno 6, livre. Azul 4, Uno 6, prossiga táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reportada 4, Uno 6. Xanamé 3-1-5, confirme por gentileza a alternativa? Alternativa é Galeão. Sim, graças. 453-283. 285-204-738. Atento a secundária, 12545. 4196, prossiga táxi. Alfa, Juliette, portão 03. E a Juliette, portão 034, ou não. Está 3805, decola 29, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Meia 142, eu falo. Qual o cenário 142? Confirmo que o desejo 390, conforme solicitado. Oscar tem livre acionamento, chame para o táxi. Boa tarde, 2, acionamento 6305, espera pronto 10. Inicialmente, quando espera, 6305.